Colônia 313, controle Salvador, foi bom, 47 a chegada bom, desça para 4.000 pés, a gente não vai no meio. Palito de restrição de velocidade altitude, na chegada bom, posicionamento 393, número 1, na aproximação. Salvador, via Salvador Gomes 1. E está para o número de voo 050. Ajuste no 096. Autorizado o espaço, está 3096. Sinaia 313, desça para 216, ajuste no 096, autorizado o sinal do procedimento de 83, ajuste no 0, responsabilidade. contato nas duas pessoas, pelo Pelo Salvador, CT 198, decimal mais 5. Guardião 05, reporte fora do solo. O meta é Anderson 01, grau 079. Guardião, você está fora do céu. Guardião 07, decolada 103, mantenha para o norte, chama o controle 120 da cima 8. Para informação, tem mais dois da TAM no externo. Visão coronado, chamará o controle 1208, grato, guardião 07. Boa. Boa noite, boa noite. O chão é 9424-666, Nordeste de Salvador, seja estado encerrado, mantenha o nível de voo no 90, estamos no controle Aracaju, 890 de São 3. Boa noite, está aparecendo uma estabilidade ali a pouco, 3 da Roma 7. Repasse iniciando sobre o voo Guardião 05 no Carnaval de Cajazeiras. Solo 07, chame o som 219. runway 2006, Peninsula 016, clear, ILS at 3, runway 10, and south. Alpha 083, taxi 11 o'clock, 13 miles west of eastbound, maintain 1,000 feet, Alpha Trail 50. 105, informa para quem aproximação treino para Salvador, nossa posição de 3 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, descendo para 2.000 pés, Airbus 366. O avião 05 mantenha no máximo até o número 10. Ou 2043, com o centro de frequência 95 da Esta 1, alterna 123 da Esta 8. Número 970, controle de Salvador, desce eventualmente 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na terminal 6. Alto Bruna, voo na 970. Contact ground 121-1099. 1-1-1099, bye-bye. 970, deixa para 2000 pés.